que quer tirar do ar. Já vai começar. Panquecast está no ar, já vai começar. Ouça a vinheta e prepare o seu celular. Panque, panque, panque, panquecast. Panque, panque, panque, panquecast. Ai, que delícia, cara! Estamos começando aqui pra vocês mais um Panquecast, novamente sob nova direção. Se vocês ouviram aí os lembretes, os avisinhos que a gente deixou pelo site, ou não também, não sei. Mas hoje a gente vai falar sobre One Piece. E temos aqui do site, que não é tão do site assim, que é muito mais do site concorrente do que nosso, Lojinha. Eu não entendi o que ele falou. Eu tô bebendo água agora, caralho. Porra, foi na hora que eu tava bebendo água. Caralho, que... Fudeu, sou eu, o que que eu faço? Tá bom, a gente já entendeu que você tá aqui. E ele que já participou também em GOQTP, veio aqui pra gravar com a gente, o Senna. E aí, pessoal, tudo bem? Não. E estreando aqui no site, estreando no podcast e tudo, temos o Augusto, que vai falar também conosco. Olá, olá. Os peitos da Nani, cada vez maior, viu? Eita, cada vez maior. Cada vez maior. É isso aí, pessoal, solta a vinheta! Seu filho da puta! Bota a música direito aí, caralho! Porra! Fica confundindo música de anime, caralho! Meus anime, mano! Otaku, tá ligado? Mangá? Virgindade, bota direito aí, mano! Ô, mano, putz, pô, foi mal, desculpa, erro meu. Botar a música certa agora, cara. Foi mal, sério. Bota aí. Então, galera, pô, já falar de One Piece aqui. Eu, Papaco, vou ficar meio caladão, porque eu não manjo nada. Absolutamente nada, nada, nada. Morre, porra! Então eu vou deixar os especialistas aí falando, cagando regra pra vocês, certo? Você que curte aí vai... vai entender muito bem do que eles estão falando, ao contrário de mim. Então, podem mandar abraço aí, pessoal. Bom, meu nome é Augusto, né? E eu tô aí pelo Twitter, pelas redes sociais ali, bagunçando aqui de Portugal. Meu Twitter é @AugustoCeone, com S. E eu tô aí o dia inteiro falando coisas da internet. Essa é a minha maior qualidade, coisas da internet. Você é o interneteiro. Isso, interneteiro, isso mesmo. E o homem mais rico de Portugal. É. E você, Senna, pra quem não ouviu o QTP 15, quem que você é, o que que você faz da sua vida aí na internet? Ah, na internet? Na internet eu sou igual ao Augusto, eu fico no Twitter também falando besteira, o Augusto fala que eu fico gerando treta, enchendo o saco do pub, é só isso aí. E eu faço parte do site tokusatsu.com.br. Muito bom, você que acessa aí já deve conhecer o Senna de lá. Então... agora sim, de verdade, podem mandar brasa aí. Então, vou primeiro explicar o que é One Piece pra galera que nunca ouviu falar. Meio difícil não ouvir falar, porque já tem, o quê? 15 anos de One Piece, não é mesmo? É. 15 anos de One Piece, 700 capítulos, sabe-se quantos episódios do anime? 727. 727. Por enquanto. E passou do... tá no 800 o mangá, né? Tá no 816, 817. Isso. Aquela coisa fácil de acessar. Se você quiser começar a ler, dá pra começar a acompanhar a história rapidinho. Enfim, One Piece conta a história de Luffy, um piratinha com um poder muito especial, que ele comeu a fruta do demônio e ganhou o poder de se esticar que nem uma borracha. E ele tem um sonho de ser o rei dos piratas. Yeah! Rei dos piratas! É o shonen basicão, né? O cara que é fraquinho e vai aumentando, e o sonho dele é, tipo, chegar ao topo, né? Tipo o Naruto, que quer ser o Hokage, né? Não, que, tipo, às vezes a gente pensa, o conceito do One Piece é simples. A gente tem que lembrar que o One Piece saiu há 15 anos. É, o One Piece, ele acaba sendo um pouco diferente do que a pegada do Naruto e do Dragon Ball, dos grandes shonens. É, por ele ter uma pegada mais humor, ele não se leva tão a sério, né? Sim. E ele é muito mais focado na aventura do que propriamente nas lutas, né? É, apesar de ter as grandes sequências de luta, principalmente aos finais de arco, né? Mas é a coisa muito mais da relação, principalmente no início dele, é muito mais a relação dele com os outros tripulantes, a relação ele dele... Ele vai adicionando sobre o caminho, ele começa sozinho e ele vai adicionando os tripulantes conforme ele vai encontrando. Chama de RH do Luffy, é bem simples, eu gostei de você, entra no navio. Fala muito mais sobre a amizade, a parceria ali do início, né? Acho que talvez seja por isso que o One Piece ele deu tão certo no Japão, por essa coisa muito mais democrática de... É um bando que tem meninos, meninas, caveiras... Renas e... E por ser um grupo muito variado, né? E cada um depender do outro, acho que talvez seja isso o grande segredo ali, né? Não é, por exemplo, ele tem uma diferença quando você pega, por exemplo, o que é o Dragon Ball, né? Que o Dragon Ball é muito sobre o Goku e o Vegeta, e depois em segundo plano ali. É o Naruto, que é só o Naruto e o Sasuke, né, a relação de amor. Mas o Naruto desenvolve os outros personagens também. Sim, não, mas assim, é muito assim... Mais ou menos. É, mais ou menos, porque é muito sobre a história dele, né, sobre o Naruto. Não, a história dele, ele tá no nome. Entendeu? E o One Piece, eu acho que ele é um pouco diferente, porque muitos capítulos você não é muito focado, não é tão focado no Luffy. Você tem uns outros integrantes, você tem... Muitas vezes uma saga, muitas vezes sobre um determinado personagem que você vai acompanhando. Então, assim... Saga de introdução do personagem é sobre ele. O Luffy é mais um observador. Tanto que a história do Luffy mesmo você vai ver depois de 60 volumes. A origem dele todo certinho. Eu acho que ele é muito mais bem... O One Piece, ele é... Ele é muito mais bem distribuído, sabe? A responsabilidade. E o autor do One Piece, o Oda, ele sabe como dar equilíbrio pra tudo. Focar agora vai ter aventura, agora vai ter porrada. Vai ter comédia. Tudo vai sendo construído ao longo dos arcos. Então, assim, ele consegue agradar, principalmente no início de One Piece, é muito isso, você vai sendo surpreendido, ele vai pegando o clichê, mas ele vai apresentando isso de formas diferentes e vai surpreendendo as pessoas e vai conquistando elas, né? Eu acho que a gente tinha que complementar também o Lojinha contou a história do Luffy e tal, e explicar mais do que é o One Piece, né? Porque o One Piece é uma coisa que, apesar de ser, não é só que você falou do título do Naruto, que o Naruto tá no título, né? Uhum. O One Piece também é uma coisa que existe dentro da história. Que é que nem Bleach. Não é que nem Bleach, é verdade. O One Piece é um tesouro que foi deixado por o rei dos piratas, o Gold Roger. Né? Que quando ele morreu, ele falou: se vocês quiserem One Piece, pode procurar, eu deixei lá escondidinho. One Piece inclusive... é o tesouro que te diz que você é o rei dos piratas. E aí pode realizar um desejo, né? Na verdade, One Piece mesmo, ninguém sabe ao certo o que é. Só uma criança que tinha câncer que o Oda contou pra ela, mas ninguém sabe ao certo o que é. Ele contou? Ele contou, a criança tava pra morrer já, ele contou. Olha, a criança perdeu um grande momento escrevendo um papel. Caraca, cara, se fosse eu tava no Twitter logo em seguida. Vou morrer, mas eu vou fugir. Olha só, veja você. Se o garoto chega, porra, isso é One Piece? Tomar no seu cu, vou contar pra todo mundo. Não, parece que o menino chorou de alegria. Coração. One Piece é seu coração. Ah, pau no seu cu. Me parece que a questão do que a trama toda começa com isso, desse grande pirata daquele, desse universo. Desse universo não, daquele mundo. Falando, olha, se vocês querem o maior tesouro, a maior coisa que pode, sabe, de maior valor, vão atrás dessa oportunidade. E aí abre uma grande corrida, né? Todos os piratas vão atrás desse One Piece. Só que ninguém sabe exatamente o que é, né? Ainda não foi explicado na história ainda o que é exatamente. Eu encaro assim... Você tem uma noção de onde fica. Mas é... que você tem que seguir o mar, seguir as ilhas, seguir meio que dando uma volta ao mundo, você encontraria o One Piece. Uhum. Seguindo uma rota lá. E me parece assim que, mesmo sendo esse o plot inicial, me parece que o One Piece, ele deixa um pouco isso de lado. Mas tem mistérios maiores do que One Piece. Me parece que... Tem a história perdida, vixe, tem um monte de mistério. Me parece que é muito mais sobre a aventura, a grande trama ali do One Piece, é muito mais sobre a aventura do que necessariamente o fim, né? Dando um pequeno spoiler de leve aí, tem um personagem mais pra frente na trama aí que ele fala que o One Piece existe mesmo. Vamos ver como ele vai... tipo assim, ele pode ser aquela coisa, né? Ele pode ser besta ou bestial, o Oda, no final, né? Pode ser uma grande sacada, como pode ser... só isso, né? Eu acho que o One Piece é o Half-Life 3. Pode ser, mas, sabe? Gente, peraí. Quantos episódios até agora tem o One Piece, por favor? 700. Vamos pelo mangá. Mangá tem 800 capítulos. Peraí. Não, o anime. Ah, o anime? 700 e... São 127. É. 726. 727 capítulos. Cada um tem 24 minutos. Sacanagem. Sem contar. Existe uma mídia que tem um mistério. 727 capítulos e ninguém descobriu ainda. Ah, vai, merda, porra! Cara, não, na moral, assim, por quê? Uma coisa que eu tenho que falar de Pupi é importante que cada arco tem uns 100 capítulos. Isso é verdade. Os arcos são muito longos. Só pra começar. Tipo, assim, porque no One Piece eles meio que tem um período antes de começar a aventura, que, propriamente dita, que eles, o Luffy vai pegando o barco, pegando pros primeiros caras, e só isso são o quê? Uns 150 capítulos? Se eu não tô enganado. Teoricamente, a história começa na Grand Line, teoricamente. Então, por isso que eu falo, me parece assim, por que ler One Piece? Eu acho que One Piece, ele é uma grande história de amizade. E cada arco, cada obstáculo... Ele é tipo o Goonies versão mangá? Isso, talvez ele tem muito essa pegada. De ser um Goonies, né? Versão mangá. E chega um certo ponto que o One Piece, o grande objetivo final, ele acaba não sendo tão importante para a história. É muito mais os mistérios, as grandes descobertas que você faz junto com os personagens, que acaba sendo o grande charme da série, né? Porque se fosse... Sim. Eu acho que talvez, assim, se fosse só a questão do One Piece, talvez o mangá não fizesse tanto sucesso, né? Não seria tão importante como é hoje. Mas a sensação que causa ser de descoberta, das amizades, das brigas, você vai conhecendo cada um dos personagens, cada uma das suas motivações. Você vai... podia aproveitar e já falar dos personagens também, né? Sim, vamos falar dos personagens pra seguir antes da zona de spoiler. Vamos começar então falando sobre o primeiro que ele encontra. Que o Luffy, ele sai no... Primeiro eu vou começar falando do Luffy, que leva ele a partir na aventura. Que quando ele era criança, ele encontrou um pirata chamado Shanks. O Chapéu de Palha Shanks, ele era conhecido como Chapéu de Palha, não é mesmo? Era. Isso. Que ele tinha um chapéu de palha e ele era um... Você meio que não sabia, mas ele era um pirata fodão. Uhum. Muito fodão, você não tem noção. E o Shanks, ele acaba defendendo o Luffy num problema que o Luffy acaba se metendo, perde o braço e dá o chapéu pro Luffy. Meio que a aposta dele na nova geração de piratas. Aí, alguns anos depois, o Luffy sai, completa o quê? 15 anos, né, que ele completa? Uhum. Isso, acho que é 14 ou 15, é 15 anos. Acho que é 14 ou 15 e sai na aventura dele, pra conhecer os próximos piratas, os seus amigos, pra conhecer a sua tripulação, e acaba conhecendo um espadachim chamado Zoro. Quem quer pegar essa... O Zoro é um espadachim lá da... De início ele tem três espadas, né? Ele fica toda hora com a espada na boca, né? É que na verdade, ele usa um estilo de espada que chama Santoryu, né? Que seria, tipo, três espadas, né? Aí ele usa uma na boca e duas na mão. É, no começo ele é um caçador de piratas, né? É o Kaizoku Gari Zoro. E o Luffy acaba salvando ele de um probleminha lá e ele se junta ao bando do Luffy. Ele salva da Marinha, que é o meio que, o, por muito tempo, o principal vilão do One Piece. É. A Marinha. São meio que os policiais. E o Zoro, ele é muito a parte massa velho do grupo, né? Ele é o cara que... Ele é o cara que corta um trem no meio com a espada. Sim. É, papaco, ele luta com uma espada na boca, papaco. Você tem noção? É, então... Ele é o Deadpool, mano. Nossa, bazinga, cara. ele talvez seja o personagem menos profundo, né, do One Piece, assim, porque ele não tem muita explicação. Ele é fodão e pronto... Talvez o Deadpool não seja uma boa comparação, talvez seja o Wolverine, sabe, da história, né? É o cara que é o fodão, você precisa pra aquela missão suicida, ele vai, ele é o primeiro, né? Mas ele não tem uma... É o segundo mais forte. Isso. É, e ele tem uma piada recorrente que é meio triste, que ele sempre se perde. Ele não tem senso de direção. Não tem senso de direção, então... mas assim, ele é um personagem, assim, bom pra compor grupo, mas é um personagem que, agora que vai entrar os outros, né, que a gente vai falar dos outros, ele acaba sendo, talvez, pra mim, o personagem menos interessante, assim, da história, porque ele não tem muito uma fraqueza, né, pra você se identificar, né? Algo tão privilegiado, cara. Ele é só foda. Ele quer ser uma. O sonho dele é ser o espadachim. Todo mundo tem um sonho no Piece. E o dele é ser o espadachim mais forte. Que no caso é derrotar o Hawkeye. Qual o nome certinho dele que eu esqueci agora? O Mihawk, é o Takanome, aos Olhos de Falcão. Olhos de Falcão. Não é o Gavião Arqueiro, gente. Não é. Não é espada versus arco. Não. Ele também aparece no início e ele é... Você prova que, tipo, One Piece, tipo, tem um nível... Se você chegar a um nível de poder um pouco maior, você não tem meio que limite. Isso é verdade. E aí, qual que é o terceiro personagem? Terceiro personagem oficial mesmo é o cozinheiro da equipe. Não. Da equipe não, do... na verdade era o Sopo, né? Ô, cara burro! Não, coisa... A Nami entra quando? Eu me perco no início. É que assim, ó... Entra ao mesmo tempo, né? A Nami, ela tá no grupo, mas ela não faz parte do grupo. Ela só entra que eu ia comentar da Nami só no arco dela. É. O próximo é o Sop. É o Sop? Não é o Chunk? Não, acho que o Sanji só entra depois. Eu errei, desculpa, gente. O arco do Sanji é antes do arco da Nami. Que eles se dividem... Aí o Luffy resolve o arco do Sanji lá e vai atrás da Nami. Ah, isso então é verdade. Mas eles chegam a trombar com a Nami a parte que eles conhecem, o cozinheiro. É a parte que eu acho que talvez eles encontram ela pela primeira vez, né? Não, a primeira vez eles encontram a Nami é quando eles encontram o Buggy. Ah, é, tá certo. Eu falando merda. Tá certo mesmo. Então eles primeiro... Tá bom, o Luffy ele tem o seu... Seu primeiro em comando, que é o Zoro, e ele vai encontrar o seu sniper, seu franco atirador. E o carpinteiro quebra galha. Sim, e eu, enquanto não tem ninguém, é o carpinteiro. Que é o Sop, que pra mim é o melhor personagem de One Piece. Ah, eu gosto dele também. O Sop, ele é tipo... Ele é um mentiroso. O So, em japonês, é mentira, né? Que informa o nome dele, né? E ele mora numa vila que ele vive enganando os caras contando mentira pra eles e tal. Ele diz que ele é o puta cara, fodão, não sei o que, pras crianças. E as crianças acreditam. Sim. E ele tem uma das paradas legais que é mais ou menos um spoiler de leve aí, que todas as mentiras dele meio que se concretizam na série. Tudo que ele falou de mentira, tipo, vai acontecer depois. Uhum. Então ele não é um mentiroso. Ele é só incompreendido. É, ele era o vidente. e ele também, assim, até complementando, assim, ele talvez seja o personagem que as pessoas mais se identificam por ele ser pelo fato dele não ter nenhum grande poder e ele ser o cara que tem que fazer mais estratégia do grupo, né? Ele luta por muito tempo com o estilingue e ovos, cara. É só a malandragem dele, né? O jeitinho dele ali. A lábia, né? Que é, ele tem uma lábia e um carisma ali enorme, né? Que realmente convence as pessoas. E só, né? Por isso que eu falo, ele é um personagem muito fascinante por causa disso, porque é o cara que você menos espera. Ele é o mais humano deles, né? É, o mais humano, né? E ele é o cara que muitas vezes faz as coisas que mais surpreendentes do grupo, né? Por isso que ele é muito interessante, sabe? Ele é o. É o cara, a pessoa que você sempre torce, sabe, do grupo, sabe? Se alguém não tem que se ferrar do grupo, é sempre ele, sabe? E ele sempre se ferra. Ele sempre se ferra. Ele é o mais cagão, ele quando chega nas ilhas, ele não quer entrar. Ele fala que tá com a doença, eu não quero entrar nessa. Não devo entrar nessa ilha e tal. Ele é o mais negativo. É, ele é o mais negativo. Então, eu lembro muito bem da cena do negativo. É, então, mas assim, ele realmente é o personagem realmente humano, porque ele sente medo, ele sente inveja, ele sente todos os sentimentos de um ser humano, sabe? O Luffy talvez seja um... Aí eu faço uma crítica a ele. Ele é um personagem muito legal, mas em nenhum momento ele é só um cara engraçadão que não tem medo de nada, sabe? Ele é, ele é meio raso. Tá sempre de boa com a vida. É, então, eu acho que nesse sentido ele é meio raso. Com olha, eu ia bater essa sua crítica aí, mas é um spoiler muito grande, então deixa pra depois. Não, é. Depois vão dando uma profundidade, mas o Luffy de início, ele a motivação dele, porque eu quero sair na aventura, ele não tem nada exatamente que move ele, assim, pra tudo que ele faz, ele não tem um... Lógico, o que move ele é a aventura, caramba. É, então, só a aventura, né? Mas os outros, por exemplo, sempre é alguma coisa grande que é bem explicada, sabe, One Piece? Ele tá ali por um motivo mais real, mais palpável, sabe? Não é que o Luffy seja um péssimo personagem, não é isso, não tô criticando. Mas ele, em comparação com o Zop, o Zop me parece ter muito mais motivos. O Zop, ele tem um crescimento maior ao longo dos capítulos, assim. Ele pra mim, ele tem um dos maiores crescimentos da série, sabe? De um cara que é um bosta, né? Ele é um bosta. Pra ser um cara que, pô, realmente ele é útil, sabe? Ele tá ali, ou ele tá com a lábia dele, tá com as parafernália dele ali pra lutar junto com ele. Dá um jeito na situação. Então, é por isso que eu falo, ele transforma a fraqueza dele em força. O Luffy, como que eu, quando eu digo que é meio raso assim, porque ele é sempre forte, ele já, pô, ele tem já todos o poder ali da fruta demônio, né, que ele pode esticar o corpo dele, ele é tipo mais ou menos, sei lá, um personagem de quadrinho, ele é como do Quarteto Fantástico. Senhor Fantástico. Lembrando só sobre essas frutas do demônio, que são frutas raras que concedem poder à pessoa. Com o único problema é que eles não podem nadar. Eles meio que afogam na água. É, que acaba sendo um impedimento, assim, né? É, e elas têm três. Existem três tipos de fruta. Que é a paramécia, que são coisas estranhas, bizarras. Tipo, o Luffy comeu a da borracha, né? Ele virou o fruto da borracha. Tem as frutas do tipo logia. Logia, né, na verdade, que são as frutas de elementos da natureza. E tem esse tipo Zoan, que você vira algum animal. Então, o Luffy, ele tem uma das frutas mais fortes, né? Não, a dele é nível médio. Então, mas... Mas ele sabe usar ela. Ele sabe usar muito bem. Mas você falou aí que ele não cresce, mais pra frente, quando ele vê que... Ele, inclusive, enfrenta um personagem e fala pra ele, ó, quando você for no Novo Mundo, você vai apanhar pra caramba, né? E ele apanha de outros personagens, assim, que ele, tipo, ele tem um crescimento, né, na série. Não, tipo assim, quando eu falo crescimento, né, não é exatamente, ele apanhou, ele vai ficar mais... Ele tem bons momentos. Sim, não é igual o Goku, por exemplo. Goku apanha de um... agora eu vou lá treinar na gravidade vezes mil, aí eu vou ficar mais forte. Aí é o crescimento dele. Mas ele é um personagem que... Ele, inicialmente, como ele é mostrado aí, quando eu falo inicialmente, sei lá, nos primeiros 20, 30 volumes do... Olha o Papaco. O Papaco tá adorando isso aí. 20, 30 volumes, ele é um personagem realmente... Tô aqui vivo ainda. Cala tua boca! Cara palhaço! Ele é um personagem raso, sabe? Ele é um personagem, assim, do grupo. Todos têm uma grande motivação, um grande backstory por trás. E ele é o único, assim, que, ó, cara, tô só pela aventura. É aquele personagem alegre da Shonen Jump, sabe? É tipo, é por isso que eu falo, ele parece... O início dele é muito Goku, mas depois ele vai se diferenciando aos poucos. Mas demora pra isso acontecer. Você falou de raso, a gente já podia falar de prato raso e falar do próximo. Vamos falar que veio o com o Zop, não veio só o Zop, veio o primeiro navio de One Piece. É, verdade. O Going Merry, que é um navio com cara de bode. E é o navio que eu mais gosto, cara. Pessoalmente, é o mais bonitinho, sabe? É simples, ele é muito simples, ele é muito fofinho. Uhum. E acaba tendo uma afeição por ele. E o Zop meio que recebe esse navio da garota, que eu esqueci o nome agora. Ela nunca mais apareceu, então tá tranquilo. Não, ela aparece de novo. Ah, um pouquinho. Mais ou menos, né? Mas ela dá uma aparecida. O One Piece tem muitos personagens que aparecem aqui e ali. Tipo, 500 capítulos depois. Mas aí, logo depois, eles, com a Nami, que a gente vai falar um pouco mais, eles vão encontrar E continua que eu vou tossir aqui. Eles encontram um restaurante que fica no meio do mar, chama Baratier, e lá eles encontram o futuro quarto membro da equipe, que é o Sandy, que é um cozinheiro que o sonho dele é encontrar um mar que chama All Blue, onde tipo, os mares estão juntos e existem todos os tipos de peixe possível. E ele quer ser o maior cozinheiro. Todo mundo nesse grupo eles tem um sonho, né? Eu quero ser o maior... É, maior, cara, ele não se contenta em ser um bom cozinheiro, não, ele quer ser o maior cozinheiro do mundo, de todos os tempos, do universo, caralho, A4, né? Tipo assim, é realmente muito... Quando você para pra pensar, eu falo, cara, calma, né? Mas... E ele conhece os dois, assim, eles são atacados, né? Você conhece quando o barco deles... Também é atacado por um outro bando. Um grupo de arruaceiros. É, e aí quando o Sandy mostra suas habilidades, né? O interessante das habilidades dele é que ele só luta no chute, que como ele é um cozinheiro, ele não suja as mãos, né? Um cozinheiro que fuma o tempo todo, diga-se de passagem. A comida deve ficar ótima. Ah, mas eu assisti a versão da Funimation, ele só chupa pirulito. É um pirulito, só um pirulito. Essa adaptação foi demais. E aí você fica sabendo todo o arco dele, a história triste, né? Acho que ele foi abandonado, né, Senna? Se ele foi abandonado. Na verdade, ele sofreu um acidente quando um pirata... atacou, né, o navio dele, não foi? Um negócio assim? Isso, atacou, aí ficou ele e eu acho que o chefe outro era... Isso, outro chefe, né? Aí vai a diferença, né? No mangá o chefe acabou... Porque eles ficam presos numa ilha e o chefe pega, tipo, a comida que sobrou lá e dá pra ele, né? E no anime, ele dá toda a comida pra ele, aí o Sandy, tipo, vê que ele ficou com uma montanha de coisa lá e fala, então ele não me deu toda a comida. Aí ele vai ver, tipo... Era só riqueza, tá ligado? O cara deu toda a comida pra ele mesmo. E acho que no mangá, acho que ele come a própria perna, né? Um negócio assim. É, no Isso. mangá ele acaba comendo a própria perna. Isso, ele tem... Bem família o mangá. Então, acho que talvez seja o primeiro grande momento, assim, que o One Piece, ele choca um pouco, né? Que meio passa meio despercebido, né? E... Esse momento meio cruel, assim, né? De, pô, o cara comeu a própria perna. O cara come a própria perna. e depois, assim, vai ter outros momentos, né? Assim, pesados. Ah, você sempre tem isso, né? É que a gente lutou, mas o Luffy, pra provar que ele queria sair no bando do Ruivo, né? Do Shanks. Pra provar que ele era macho mesmo, ele enfiou uma faca na cara e fez uma cicatriz, né? Fez um corte. Gente. Que é essa cicatriz que ele tem é disso aí quando ele fez quando era criança. É, pra que isso, né, cara? Mas pra que, cara? Você já parou pra imaginar que isso dói, cara? Passar uma faca na cara, né? Pra mostrar que ele era macho. Ou pouco inteligente, né? O Zob jamais faria algo. É aquela parada assim. Do Coringa arrancar o próprio rosto, né? É mesmo conceito. Ah, olha como eu sou loucão e fodão. É, né? E depois temos a Nani, que é... A lojinha. A Nami, ela começa com o sutiã normal e depois avança. Puta que pariu, é dois anos, todos os anos de série, o que mais aumentou foi o tamanho dos peitos da garota, que puta que pariu. Ela não envelhece, né? Só aumenta os seios dela. Os seios e o cabelo. É, os seios e o cabelo. Enfim, não, sim, mas... Então, a Nani, ela é bem interessante, porque ela é meio anti-herói no início dela, né, que eles conhecem ela não meio... quer entrar no grupo. É. Ela é meio trombadinha, né, ela é meio, dá os seus golpes, né, você tem aquele, quando você conhece ela, tá dando um golpe num barco lá que tá roubando joias e outras coisas, né. E aí ela vai fazendo amizade, vai fazendo negócio, tudo. Pode falar, Lojinha. Sim, aí o lance da Nami é que... Primeiro que eu não gosto da Nami, deixar isso bem claro. Eu acho que ela nunca faz nada de útil nessa porra de série. Como não? E... Ô, louco! Ah, não. Não faz. Ela não entra em nenhuma luta de direito. Ai, enfim. o lance é que ela fica juntando dinheiro, né, pro... de volta pra casa dela pra meio que liberar a cidade que tá sendo atacada pelo bando dos homens peixes, não era isso? Isso, na verdade é o seguinte, aparece um homem peixe lá, né, que é um tritão, que é o Arlong, né, e ele cobra um aluguel. É, tipo, lembrando que o homem peixe é outra raça de pessoas nesse universo. E ele cobra um aluguel de cada pessoa da ilha, se a pessoa quiser ficar lá e tal. E aí acontece várias coisas e tal, e a Nami acaba fazendo um acordo com ele, que se ela juntasse um dinheiro X e desse pra ele, ele ia libertar toda a vila, né? Inclusive, como esse homem-peixe era pirata, é daí que vinha o ódio dela por piratas também, por isso que ela não gostava de se associar. Não, e outra coisa, apesar do Lojinha odiar, eu acho que a Nami, o início dela, quando ela aparece, as primeiras interações que ela tem com o grupo do Luffy, e até o arco dela principal, né, que é o primeiro grande arco do mangá e também do anime, talvez seja o melhor arco até hoje. Pra mim, tá ali nos top... Pra mim, tá não, tá, pra mim tá no top 3, porque ali que apresenta todas as coisas que vão ser usadas ao longo da série. Por isso que eu falo, a Nami é um personagem interessante. Ela é um personagem eu acho que depois... que é a primeira luta de verdade esse arco. É. Eu, assim, 6 capítulos depois. É, assim, a Nami, ela é meio ela é super aproveitada no mangá, isso eu concordo inteiramente. Ela poderia ser muito mais bem usada. Eu acho que ela é um pouco super aproveitada. Mas esse primeiro início dela, e que ela é uma menininha normal, sem os seios... tamanho de bola de boliche, ela apresentava realmente como uma personagem, e como um personagem, aquele primeiro arco funciona muito bem. Ele dá o tom que vai vender e vai fazer as pessoas comprarem até hoje o One Piece. Acho que talvez se esse primeiro arco, que apresentava toda a história dela, do porquê que ela tá fazendo aquilo, a luta que eles têm com os outros, O que eu acho interessante é antes da luta dos homens peixe, porque antes disso ela meio que... Ela deixa claro pro Luffy que ela não faz parte do bando, né? E ela é uma personagem muito forte, ela tenta resolver tudo sozinha. Tanto que ela tá querendo comprar a ilha de volta sozinha, né? E sim. Aí tem uma hora que ela acaba desmoronando lá, aí ela fala pro Luffy ir embora aqui, porque ele não sabe de nada que tá acontecendo lá e não sei o que e tal... E ela acaba chorando e pede ajuda dele. Cara, esse momento pra mim é sensacional no anime. Que o Luffy não pergunta nada pra ela. É, ele não pergunta nada pra ela. Ele só fala, meu, se você quer te ajudar, eu vou. Vamos pra cima dos caras. Então, por isso que eu falo, ela tem muitos bons... Esse início, assim, quando você volta no... Volta ali pro... Ali pra... One Piece é de 98 ou de 99, Senna? O anime é 99, mas não, o mangá é 97. É, 97. Aquele início do One Piece, e agora apresentando esse primeiro arco, porra, você fica com o ritmo que vai acontecer na história, o ritmo como ela é apresentada, os questionamentos, toda a catarse dela quando ela vai contando a história dela, do porquê daquele jeito. Na verdade, ela não conta, né? Ela mesma não conta. Tem o flashback como... da mãe dela, né? A mãe adotiva ou... É, a mãe adotiva. Né? A mãe porque, adotiva assim, dela, né? Pra você ver como que ela é uma personagem forte. Ela não conta a história dela pros outros, né? Os personagens acabam descobrindo ali no meio da vida, né? Então, eles ficam sabendo tudo. E é uma história muito legal. E ela, assim, o Lojinha falou aí que ela não luta e tal, mas, pô, ela é a navegadora. Ela que administra o dinheiro da galera. Ela é um personagem importante. Ela tem um motivo. Ela não é mas, massa. Não tem implicância. Ela não é por ela. É por ela ser muito mal aproveitada, eu acho. Isso. Aí eu concordo. Porque, assim, ela... Mas, assim, no começo do One Piece, esse início, ela é um personagem muito interessante, sabe? Ela tá ali junto com os Zobby, sabe? Os dois personagens que fogem do clichê... do clichê de shonen, sabe? Ela é uma garota... Ela não é uma menina que tem uma beleza mediana, ela é uma pessoa toda mediana, assim, na beleza, na aparência dela, tudo. Quanto tempo você passou? Então, e assim, ela só conta com a inteligência dela, né? Ela, tipo, ela tem muito isso do Zob, né? Que ela é muito mais corajosa, porque ela tem uma grande motivação, mas ela junto com o Zob, são os personagens que mais usam a cabeça, né? Porra, tipo assim, não, vamos fazer isso aqui, ó, vamos fazer um plano. Enquanto o Zoro e os outros três, né? O Zoro, o Sanji e o Luffy são só porrada, né? Ah, vamos lá, vamos destruir tudo, né? Vamos dar porrada, não vamos nem conversar, né? Então, uma parte ali do grupo é mais estrategista, né? Porque eles não são fortes, mas, sabe, nada poderosos, né, são pessoas comuns, e o resto do grupo é os sobre-humanos, né, porra, destrói, com um soco destrói um navio, outro, sabe, corta no meio as coisas, então eles puxam um pouquinho mais, não pra uma realidade como a nossa, mas eles dão um parâmetro, né, de nível de força de todo mundo, né. Vale lembrar que eles não comeram fruta, né? Desses cinco aí só o Luffy. Até agora ninguém... É, só o Luffy. Mas o próximo personagem comeu uma frutinha, hein? E é aqui que a gente vai avisar que a partir daqui eles meio que tá formada a equipe inicial de One Piece, aí eles vão entrar na rota que começa a corrida pro próprio One Piece, que é a Grand Line. Se você ficou interessado em One Piece, cara, eu recomendo, assim... mangá, porque é uma coisa que você consegue acompanhar muito mais rápido do que no Brasil. E no Brasil é publicado pela Panini, né? Panini. Se você quiser patrocinar o programa, né? Ah, papai, qual é a sua nossa chance? Bom, assim, cara, de 0 a 100%, acho que 120. Mas acho que uns 2%, vai. 2,5%. Não, sendo generoso, 7%. 7% e não se fala mais nisso. Se é menos de 7%, 10%, então tem sempre aquele sitezinho de anime, de mangá na sua esquina. Então, assim, eu não falei nada, mas você pode comprar. Sai daí que agora vem spoiler! Oh, muito obrigado! Então. O Naruto tá ali, sei lá, em primeiro lugar, e o One Piece tá ali em segundo, terceiro lugar, né? Em nível de venda, né? Você imaginar que é um... Atualmente tá em qual volume, Senna? Lá no Japão? Não, aqui no Brasil. No 60. O volume 60, né? Você imaginar que uma publicação consiga manter um nível de venda por 60 meses, né? Aí é mensal, né? Pô, 60 meses é muita coisa, gente, né? É um mangá de extrema qualidade, tipo, tanto que lá no Jump ele tá geralmente entre os primeiros, eu nunca vi ele sair. Eu vi recentemente ele cair pra quarto, mas tipo, a pior posição dele no ranking interno da Shonen Jump é quarto. E tá sempre lá em primeiro. E cara, assim, começar é uma parada interessante, porque tá hoje no 800, eu acho que a gente tá chegando na metade, não é isso? Segundo Oda. Então, mas o Oda é um mentiroso, né? Porque ele já falou. No começo ele falava que ele tinha planejado pra 5 anos, né? E já passou 5 anos. Já passamos 3 vezes 5 anos. 5 anos nem chegou na Grand Line. É um mangá pra. Minha recomendação. Se você não gosta tanto de mangá e quer começar com um mangá só, não tem tanto dinheiro assim, começa com One Piece. É um mangá que ele vai durar muito tempo ainda, muitos anos ainda, sei lá, mais 7, 10, 12 anos ainda, tranquilamente, sabe? O Oda vai morrer e vão assumir, entendeu? Outras pessoas. Então, meio pesado pra uma pessoa que coleciona vários mangás, mas pra quem tá começando e quer algo divertido, não só homens, né, mas mulheres também, que talvez esse seja o grande mérito, né, do One Piece, que ele consegue conversar também com o público feminino também, né, coisa que muitas vezes o Dragon Ball não consegue conversar tanto. É claro que existem meninas que gostam, mas... O próprio Naruto não consegue direito. O Naruto, né? Não, o Naruto consegue, cara. Olha o tanto de menina fazendo. Não, tô falando mais de representatividade feminina dentro do mangá. Me parece que o One Piece ele é muito mais equilibrado e ele tem um grande público fã também, feminino. Então, ele é um bom exemplo, assim, se você... quer mostrar pra um, sei lá, você ter uma amiga, ter uma menina que você esteja interessada, quer puxar papo, tudo, né? O One Piece acho que ele é um... Não. É isso aí. Ai, gata. Amanhã no ônibus... Caralho, hein? Nossa, amanhã no vou usar essa no ônibus amanhã. Vou usar na balada e faço um post, assim, com os gráficos, de pizza, não, mas sabe? Vai com o chapéu de palha que você tem mais chance. Nossa. Vai com o chapéu de palha e manda. Ó, eu não posso falar nada que eu conheci minha esposa através de anime e mangá. Olha. Jogando essa conversa. Então vamos lá, gente. Pergunta que show dê. Com alguém funciona. Eu não sei se vai. Mas funciona. Pergunta pra aquela Patricinha, melhor tipo. Vai funcionar com certeza, 100%. Me cobra depois. Enfim, se você quiser. Não... Se quiser mais spoiler das aventuras do Bando do Chapéu de Palha, eu recomendo procurar agora, continuar a coisa, parar o podcast, mas se você quer continuar a nossa aventura no Going Merry, vamos lá agora pro próximo membro do bando. Oh, que é meu membro favorito, cara. É o Chopper. Chopper? Papaca, sabe quem é o Chopper? Sei quem é, sim. Mentira! Procura Chopper One Piece no Google. Vai, procura um Chopper, eu espero você. Deixa eu ver, vamos lá. Experiências ao vivo aqui. Parece que o cogumelo é lindo, Mario. Um pouquinho. Então, o Chopper, ele é uma rena. É uma rena que comeu um fruto ou uma pessoa que comeu um fruto? Ele era uma rena que ele era segregado dentro das renas, já. Porque ele era uma rena de nariz azul. Aí as renas não gostavam muito dele e tal. Aí um dia ele comeu um desses frutos que fazem você se transformar. Ele comeu o Hitohitonomi, que é o fruto da pessoa. Aí ele ganhou a forma humanoide dele, né? Aí ele foi trocar umas ideias lá com as renas aí expulsaram ele de vez, né? Aí ele foi tentar viver em sociedade, na forma humana dele, que é um pouco maior. E os humanos consideraram ele um monstro. Uma aberração, né? Uma aberração. É, a única... A única... Tem várias formas, na verdade. É, ele tem várias formas diferentes. É, a única pessoa que quis cuidar dele era um doutor... Que, essa história do Chopper se passa num reino... É, num reino onde neva, lá tem uma penca de neve, que é o reino de Drum. Né? E é, que médico... a partir de agora a gente vai seguindo sempre ilhas diferentes. Lembrando isso, que cada, é cada... de One Piece agora. E o clima é tudo doido, cada ilha tem um clima diferente. Eu acho que segue, é ilha de inverno, depois ilha de primavera e por aí vai, né? Aí depois volta, alguma coisa assim. Que é bem uma ordem. E nessa ilha, tem um rei e só o rei pode ter médico, né? E tem um médico lá que é clandestino, ajuda a galera na clandestinidade. E esse médico é a única pessoa que aceita o Chopper. E ele acaba pegando o Chopper como discípulo dele e tal. É, o que é muito interessante também, né, falar, né, que essa coisa de cada ilha ter um clima, né, eu sempre penso assim que sou quase aquela fantasia máxima, né, cada lugar, né. São climas muito loucos, assim, não tem nenhuma base em realidade, né? Simplesmente a ilha é assim, funciona assim, e essa ilha do Chopper tem essa coisa, né, que se torna muito comum em One Piece. Geralmente toda ilha tem alguém oprimindo alguém, sabe? É um grupo menor que tá oprimindo, ou é a Marinha, ou o governo mundial... É, ou é o rei local, né? Geralmente tem um rei ou alguém do Shichibukai, que é meio que na tropa de elite da marinha, que é separada, funciona de forma separada com piratas renegados. É, então ele vai oprimindo as pessoas, e quando fala oprimir, não é só. É realmente é pesado, né? Porque as pessoas realmente vivem numa miséria absoluta, né? E não existe sutileza em One Piece. Bem claro. Que tá, se é pra sofrer bem, assim, né? O Oda fala, ó, você tá na merda mesmo, você sabe? Não tem qualquer perspectiva de que as coisas vão melhorar, né? E aí ele conhece o bando do Luffy, né? E aí a grande mudança, né? Pode continuar. De novo ele não quer entrar? É que na verdade o médico que cuidava dele, o rei queria catar ele e tal. E esse médico acaba morrendo, né? E o Chopper vai morar no castelo do... O rei também vai embora e tal. E o Chopper acaba morando no castelo com a doutora lá, que é a doutora Kureha, que acaba cuidando do Chopper. E o Luffy encontra o Chopper bem no momento que esse rei tá voltando pro reino pra pegar o reino de volta. E o cara é bem escrotão, né? Meio... É, ele comeu, acho que era a Paco Paco, no Mig, que é tipo... Paco é o barulho que faz quando você come alguma coisa. É, ele pode comer qualquer coisa. Ele abre a Paco no Mig, é isso, né? É, ele comeu a fruta do papaco. E esse cara, ele tira barato do... Ele que acabou matando o doutor, que era o tutor do Chopper, né? Inclusive é uma das cenas mais... Pra mim, é a melhor cena do One Piece, que... Ele fala aquele discurso, quando é que as pessoas morrem, né? As pessoas morrem quando são esquecidas. Puta, é bonito demais. Sim, é um nome de momento. E o Chopper, o Luffy chama ele, faz o convite pra ele fazer. Primeiro o Luffy quer comer ele, né? Porque ele acha que ele é um bicho normal. Ele vai atrás todo dele. Todo mundo, aliás, todo mundo. É. E depois ele chama ele pro bando. Aí é triste pra caramba também que o Chopper fala, mas eu não posso ir com vocês porque eu sou um monstro e não sei o que lá. Dá várias desculpinhas e o Luffy manda ele calar a boca, né? Cala a boca e vamos, né? Aí ele acaba indo mesmo com o Luffy. É, o que é muito legal, né? Que é a coisa da aceitação, né? De você estar superando um grande trauma, né? É, que também se torna muito recorrente, One Piece, né? Essa coisa de... É, todos eles têm um coração ferido, cara. Todos eles têm um trauma. E todos eles, mesmo quando não parece, quando não de primeira, o Luffy ele tem que conquistar a pessoa. Ele tem que provar que o caminho certo é estar com ele. Todo mundo tem que ter esse momento. Também temos, novamente, um arco muito, muito bem feito do Oda. É um arco que mantém um ritmo que se iniciou com o arco da Nani. Vão pra cidade lá com... É, entendeu? Novamente ele mantém o ritmo da ação, da comédia. Cada um do grupo fazendo alguma coisa. Nunca tem Nunca é todos pelo Luffy, né? Que é uma coisa... Exceto o Dressrosa, mas tudo bem. É. Bom, a gente faz porra nenhuma. Mas, assim, o início é muito bem equilibrado, assim, como o fulano tá fazendo tal coisa, que é importante. É... E eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse ritmo. É um ritmo que todos são importantes, tem uma ação ali acontecendo, você consegue acompanhar exatamente o que está acontecendo com cada um deles, não tem uma poluição de acontecimentos, né? Porra, é um arco também que tá também naquele... Os arcos que mostram os tripulantes... do grupo do Luffy são sempre muito bons, sabe? Sempre muito ricos, né? De informações, daquele universo, como funciona. Gostei muito. Lembrando pra quem fala. Não, pode falar, gente. Não, só lembrando pra quem tiver ouvido que, tipo, a gente não tá mencionando todos os pontos do arco, porque senão a gente vai fazer um podcast de 5 mil horas. Isso é verdade. Mas uma coisa que eu queria salientar é que todos os arcos, assim, a maioria dos arcos, o Oda sempre coloca um elementinho ali que só vai aparecer lá na frente, né? Uma coisinha assim. Quando acaba esse arco, alguém fala que o Luffy ele lembra o Gold Roger, que é o pirata lendário, né? E a menina fala. Gold de Roger. Não, então, aí ela comenta, né? Ah, Gold Roger, é assim que vocês chamam ele hoje, né? Porque, na verdade, o governo deu uma mudada no nome dele, né? Porque o nome Sim. dele era D. Roger, igual o do Luffy. Mas isso só ia ser explicado meio... E tem um monte de personagens também que tem esse D. Que ele vai meio que dizendo que, ó, tem alguma coisa com esses caras aí. Mas, enfim, depois do arco do Chopper, a gente tem um dos maiores arcos, acho que pra mim foi o arco que me pegou em One Piece, que é o arco da... Eu sempre chamo de arco da Vivi. É o arco dela mesmo, né? Que o One Piece Sim, porque... dos membros temporários, né? A Vivi é um membro temporário que entra no bando. Que não parece. Até então, quem entra no navio fica no navio. Uhum. A Vivi, ela meio que aparece como uma contrabandista, uma criminosa. Com a ajuda do Senhor 3 que ela tava, se não me engano. Era o Senhor 3. Isso. Tem a cabeça de vela. Cabeça de vela, que lá pro fundo dele é extremamente importante. Pra uma cena só, mas tudo faz. E ela, quando você revela que na verdade ela é uma princesa de um reino meio egípcio, meio desértico, que é o reino pau do reino. Alabasta. Alabasta. Reino de Alabasta, isso, o arco de Alabasta. Eu sou chamo. Que tá sendo oprimido por um dos membros da Shichibukai, que esse pirata é ligado, que é o Crocodile. Isso. Com o Crocodile. Esse... Não, pode falar. Não, eu ia falar que com o Crocodile você vai descobrir que o maior problema de One Piece é que tem uns personagens que parecem ter 4 metros. Na verdade, eles têm 4 metros. Sim. Nunca é explicado por que eles têm. Tem personagens com 7 metros, tem personagens com 10 metros e foda. Não, tem a raça dos gigantes, né? Tem gigante mesmo. Que você imagina mesmo que foi meio que miscigenado isso aí. Porque tem personagens que é muito gigante. Uhum. É um mundo muito fantástico, né? Mundo, tem peixe, tem os tritões, tem as sereias, tem esses gigantes. Tem gente até na lua, cara. Tem gente até na lua. Tem uma variedade de personagens ali que é fantástica, né? E o Crocodile, ele montou uma fundação chamada Baroque Works, e a Vivi entrou disfarçada nessa organização. É assim que o Luffy acaba encontrando com ela, né? Ele dá uma porrada com ela lá, e ela acaba contando pra ele a história, e faz parte, entra pro bando, junto com um pato gigante que ela tem, que é o Karu. Que também são dois personagens muito legais, né? Assim... Aí o Luffy, como sempre, fala, tem a treta, tamo junto, ele se envolve, né? É nesse arco também que aparece o irmão do Luffy, o Punho de Fogo, o Ace, que também é um pirata ferradão, muito mais que o Luffy. Que ele tem uma tatuagem que parece estar escrito errado, que é A, S, riscado, C, E, que quando eu vi primeiro pensei, porra, algum idiota tatuou o nome dele errado. E quando você descobre, você chora? Porque que tá escrito, você né? Chora, tem uma criança. Então. Esse crocodilo comeu o fruto da areia. E quando ele põe a mão em você, ele suga toda a água que tem no seu corpo. E o Luffy tem uma dificuldade do caramba pra enfrentar ele. Ele enfrenta ele uma vez, tanto que ele apanha igual um condenado. Enfrenta de novo, apanha de novo. É, ele se acaba pra ganhar do cara. Que é aí que ele vê que ele precisa dar uma melhorada também, porque não vai ser mais tão fácil. O buraco é mais embaixo. É, exatamente. Mas eu acho que assim, é nesse momento que, que também o mangá cresce muito, né? Que você não fica aquele tédio, né? De, porra, o cara nunca tem dificuldade, né? Nunca tem um... Todo ele termina, sabe, com poucos golpes. Não, esse sorrindo. Você tem... esse você tem a incerteza se eles vão ganhar ou não, né? Você vê que ele é extremamente difícil, apresenta uma nova leva de inimigos que eles vão ter que enfrentar, e aí você fica mais curioso ainda, porra, será que eles vão conseguir? Será que eles não vão, né? Eu acho tem que... várias lutas do anime que eles não conseguem. Então, consegue, né, Moisés? Me parece assim, mas essa primeira de Alabasta é a primeira grande dificuldade, né, que eles têm. Eu acho que também é o primeiro grande arco que se explora em vários pontos, sabe? Tá um fazendo uma coisa aqui, tá outro enfrentando outro ali, né? Tem muita pancadaria rolando nesse arco. Enfim, só pra correr mesmo, porque tem muito arco ainda. Uhum. Nesse caso a gente também encontra Robin. Que ela é uma arqueóloga, meio que descobrindo o passado negro do continente, meio que uma história que o governo meio que deixou, não registrou. Uhum. É a época não registrada, na verdade, esqueci o nome agora. São os 100 anos perdidos, né? É a história perdida, isso. Na verdade. Sim, e ela acaba entrando no grupo de Gaiata. Ela quer entrar no grupo e o Luffy aceita. Depois que eles têm que se despedir da Vivi, que é uma das cenas mais emblemáticas do anime, que tipo, meio que... Ah, ok, recuperamos seu país, mas você não pode continuar com a gente. E eles se despedem lá, meio que eles também não podem se despedir oficialmente dela, porque eles são piratas e o governo tá lá meio que policiando tudo, eles só marcam um X na mão pra... Porque tem um motivo, que isso também foi explicado, vai demorar muito, mas é um motivo também muito foda. Fala sério, vocês choraram, tá certo? Eu chorei mais no Chopper. Na cena no arco do Chopper, eu chorei mais. Essa foi a cena que me pegou. Nossa, que bonito. Mas é uma parte muito boa, né, cara? Eu acho fantástico, assim, porque ali você já tá tão conquistado com aqueles personagens, né? O companheirismo que eles têm, que eles vão construindo, né? Me parece ali que, pô, termina essa grande saga. Que eu acho que talvez seja até então, os arcos vai vindo numa crescente, né? Vai aumentando cada vez mais a escala. E esse talvez é o grande momento ali, né? Que eles, porra, nós conseguimos libertar aqui. Talvez seja o primeiro grande feito deles no mangá todo. Na verdade é quando as recompensas deles até aumentam, né? Então, porra, você termina ali e fala assim, caramba... Uma coisa muito legal aconteceu aqui, sabe? Você sai muito satisfeito. Deixa mais frustrante o próximo arco, que é pra mim o pior arco de One Piece. Por quê? Que nada. É que, tipo, todo arco tem algum grande acontecimento. Eu acho que o arco do Rei do Céu. Rei do Céu não, o arco do. Skype. Sei lá, acho que eu esqueci. Eu nunca lembro o nome de arco. Skype. Nada acontece, minha chave. Esse arco aí, pra quem tá ouvindo, é o seguinte: eles descobrem que existem ilhas no céu, né? Existem ilhas acima das nuvens e tal. Eles acabam encontrando um personagem que tem uma ligação forte com alguém que foi lá pra cima, né? E eles acabam conseguindo ir pra essa ilha no céu. Aí você pergunta, por que ilhas no céu? Porque é legal, cara. Sim. Que diverte. Porque me diverte, me deixou legal e o outro achou legal e eu falo, por que não? Sabe? E lá meio que rola uma guerra civil entre dois tipos de povos diferentes, né? Que são os Xandians, que é tipo uma tribo que se dizia acho que vivia antes do que a galera que tá vivendo lá agora, né? E os outros habitantes. E além disso, tem um deus, que é o Coronel, que eu acho que ele meio que acaba com os dois, né? Ele é malvadão, né? Ele quer acabar com os dois. Sim. É, no fim ele quer jogar um contra o outro, que também é uma coisa muito comum em One Piece, né? Sempre existe uma terceira força que tá jogando com os dois lados pra destruir os dois e ele no fim fica com o poder. Ele meio que faz um Battle Royale, né? Ele vai até contando quantos sobreviventes tem. Mas eu até concordo com o Lojinha que talvez seja um arco não ruim, exatamente, mas ele é um arco que realmente não acontece... Não é marcante. Não, sabe por que eu acho que é marcante? Porque esse arco, que eu falei, os personagens que eles encontram na superfície, eles eram descendentes de um homem chamado Norland, né? Que era um homem que era dito como mentiroso porque ele disse que tinha visto um sino de ouro gigante e tal, não sei o quê. E quando ele levou o rei pra ver esse sino de ouro, ele tinha desaparecido, né? Então ele criou a teoria de que o sino tinha ido pro céu. E ele ficou sendo taxado de mentiroso até o tempo do Luffy, né? E o Luffy, quando ele... numa das últimas cenas, ele toca o sino que tá lá no céu, né? E pra fazer a galera que tá embaixo ouvir e ver que é verdade, né? Ah, eu acho isso emocionante. Não, mas o que acontece antes, sei lá, eu acho que as batalhas de Skypiea são meio... pouco desenvolvimento, enfim. Não, assim, é mais ou menos isso. Mas não é porque a gente resumiu um pouco. É assim, não, eu acabo ficando meio termo de você, entre vocês dois. Eu nem acho uma droga total, mas eu também não acho que tenha tantos momentos assim importantes. É muito mais. Há momentos legais, mas é uma coisa assim, quando você pega olha pra trás com tudo que já aconteceu, né? E tudo que vai acontecer ainda, me parece um arco assim, realmente tem pouco impacto, né, na história, né? Eu acho que o problema pra mim principal é que ele tá entre o terceiro melhor arco pra mim, que é o arco da Vivi, de Alabasta, e o segundo melhor arco, que é o arco do Frank. Então vamos puxa o arco do Frank aí já. Vamos pro arco do Frank, que eles... Primeiro de tudo, o navio, o Going Merry, tá se fudendo, tá acabando. Ele não tá aguentando subir e descer os sete mares. E eles meio que vão procurar um carpinteiro nesse lugar de carpinteiros. Chama Water 7. Water 7. É isso, Water 7. E lá eles meio que tem uma notícia que, porra, não vai dar esse navio. Não vai dar. Tá condenado o Going Merry. Aí... E isso acaba rolando um problema com o Usopp, que o Usopp tem muita ligação com o Going Merry. E aí o Usopp ele briga com o Luffy e acaba expulso do grupo. É, e até o momento assim que quebra, né? Porque... quebra um pouco porque ele questiona o Luffy, né? Realmente a treta ali, no sentido... É tipo assim, uma coisa muito difícil você ver em... Eu não lembro de ter visto em um outro mangá de alguém realmente do grupo questionar o outro. Mas, porra, o que você tá fazendo, cara? Eu não concordo com isso, entendeu? É porque o Usopp, ele considera o Going Merry membro do grupo. E ele não quer abandonar o membro do grupo. E você até depois descobre que ele é um membro do grupo, né? É, ele é um membro do grupo. Esse arco é interessante pra caramba porque ele tem o backstory de dois personagens ao mesmo tempo. Ele pega da Robin, que até então ela meio que tá ali. Não tem muita explicação sobre ela. E o novo contratado do bando do Chapéu de Palha, que é o Frank, que é o carpinteiro oficial. E que também é um robô movido a Coca-Cola. É, que ele é uma mistura. Imagina o Popeye fazendo a fusão com esse Ventura. É o Frank. É, mais ou menos. Boa comparação. Cara, o Frank é muito bom personagem. E o design dele é muito bom. É tão bom que quando vem o time skip, eu acho que não fica tão bom assim. Todo mundo melhora, menos o Frank. É que ele fica muito, muito estranho, né? Ele é muito monstruoso no time skip. Fica muito monstruoso. E nesse, ele é só tipo. Ele tem meio que um perfil de um Johnny Bravo. O corpo dele. Acho que a comparação dele é uma referência. Eu não sei se é uma referência, mas. É muito Johnny Bravo versão japonesa, sabe? Sim. Alguém assistiu aquele, sabe? O Oda assistiu o Johnny Bravo e disse: porra, eu queria esse personagem do meu mangá. Que ele realmente tem a coisa do óculos, a coisa do penteado. Ele a é coisa muito da Johnny atitude. Bravo. Ele não é mulherengo, mas ele tem uma atitude meio. Meio hentai. Convencido. É. Mas ele é meio pervertido, né? É porque entra o Brook depois, o Brook pra mim eleva o padrão pervertido do nível muito acima. Mas enfim, aí acontece que a Robin era meio que presa por... Qual era a acusação da Robin? É que, na verdade, a Robin ela já tinha uma recompensa grande atrás dela, porque ela era a única sobrevivente de O'Hara, que era um... é uma ilha que estava estudando... Uma ilha árvore. Isso, que estava estudando esse passado, né? Que o governo proibiu. E ela foi a única sobrevivente, por isso que o governo tá atrás dela. E só ela é capaz de ler, tipo um manualzinho que tem lá pra Pluton, né? Que é uma arma devastadora. É a arma de destruição em massa, meio que a bomba nuclear de One Piece. E quem tem os planos dessa arma é o Frank. Por isso que eles capturam os dois. Que o Frank, ele era discípulo de um grande carpinteiro, inclusive foi um carpinteiro que fez o navio do Gold Roger. Uhum. Tem muito essa ligação de One Piece com essas gerações. E o governo acaba levando o Frank e a Robin em custódia. É, vale lembrar que o governo matou o carpinteiro também, né, que era o chefe dele. E o governo matou quase todo mundo nessa história. É. E aí começa pra mim, tipo, eles vão lá resgatar a coisa e, porra, é muito foda que você vê uma aliança entre os personagens que você encontrou nesse arco até então, que já arrasou a cidade, a gangue do Frank, e os carpinteiros oficiais da cidade, que eles vão meio que... Vira uma guerra pra resgatar o Frank. É, porque eles levam o Frank e a Nico Robin pra um lugar que chama Enies Lobby, né? Que é tipo uma ilha, é uma ilha prisão onde tem um portãozão atrás que faz ligação com a ilha da Marinha, né? Eles vão levar a Nico Robin e o Frank embora pra esse lugar. Estão meio que na porta da Marinha, pra ter uma noção de como funciona. E é quando você começa a ter... O grupo vai tendo cada vez mais interação ou contato ali com a Marinha mesmo, né? Ah, e é nessa saga que todo mundo dá um power-up nas técnicas, todo mundo. Sim. Porque na ilha, antes do... Quando a Nico Robin tá sendo sequestrada, o Luffy toma um pau nervoso. Homérico. Ele é o Homem Cheetah. Eu não recordo os nomes, eu chamo tipo Homem Cheetah. Caraca, esqueci o nome dele, mas ele apanha do Blue Eno também, que é aquele cara que comeu a... Sim, apanha todo mundo, apanha... Nossa, todo mundo apanha de uma maneira geral. E depois eles meio que trocam de adversários no meio da luta. Pô, é muito maneiro. É, eles vão cada vez vendo mais trabalhando em equipe, né? Não dá pra... fica claro naquele momento lá que eles não venceriam se fosse só, deixa comigo, sabe? Não, depende muito de, olha, a gente precisa aqui, a gente precisa, tipo, começar a bolar estratégias, senão a gente não vai conseguir vencer esse pessoal, né? E é nesse arco que o Luffy ele já tava sendo badernista, o governo já tava de olho nele, tanto que ele já tinha recompensa, mas é nesse arco que oficialmente ele queima a bandeira ele declara guerra contra o governo, que ele manda... porque tem outra coisa, o Sop, ele saiu do bando, mas ele volta disfarçado de Sogeking. Uma máscara, só que o nariz dele continua aparecendo. Que ele é o rei dos atiradores. E todo mundo percebe, menos o Luffy e o Chopper, que eles são muito inocentes, né? Eles não percebem que é o Sop. É muito engraçado isso. E ele fica contando mentira, ele fala que ele tem 8 mil seguidores. Que ele veio de uma ilha, a ilha dos atiradores. É um barato. Sempre que o Zob aparece, dedica ali um espaço pra ele, ele sempre acaba roubando a atenção de todo mundo, né? Tanto na história, né, como do leitor, né? Ele aparece naquele momento ali que você... Nesse arco aí é o arco que ele amadurece. Porque ele tenta, no final ele tenta voltar pro bando, mas o Sop tem aquele negócio de mentira, de ser brincalhão e tal. E o Zoro até fala, se ele não pedir desculpa de verdade, não é pra aceitar ele de volta, né? E ele até fica falando, eu sei que vocês vão sentir minha falta, então eu vou voltar, não sei o que e tal. Então uma hora que ele pede desculpa mesmo, aí o Luffy puxa ele com o braço. Assim. Ele não, chora, é isso aqui é foda. Mas o momento também muito foda é o discurso do Luffy pra Robin, pra ela voltar. Diga que você quer viver, né? Diga que você quer ver que a Robin, ela tem meio que coisa, ela não quer continuar, ela não quer dar o máximo de si, ela não quer seguir em frente. E o Luffy, porra, só diz que viva que a gente tá aqui. Te ajuda aí, que fica todo mundo numa pose esperando ela na muralha. Porra, essa cena é muito foda. É que, na verdade, esse negócio dela não querer ver é que desde criança, porque assim, ela foi já criada por uns tios dela, né? E ela era meio. E todo que mundo que ela encontra acaba atraindo ela. É, e ela era meio que a Cinderela, né? Ela tinha que fazer tudo, comia resto, não sei o quê. E quando ela se torna sobrevivente, todo mundo que cuida dela meio que é pra pegar a recompensa que o governo tava dando em cima dela, né? Uhum. Então ela aprende que ela não é importante pra ninguém, né? Tanto que o Saulo fala pra ela. O Saulo é um cara gigantão que também tem o D no nome, que ele acaba salvando ela, né? Ele fala, um dia você vai encontrar alguém que vai cuidar de você e tal. Ninguém pede pra nascer, blá blá blá. É muito triste. E aí depois dessa. A gente falou que o Luffy ganha. Todo mundo ganha power-up, o Luffy ganha dois. Que é o Gear Second e o Gear Third. Que um ele meio que. Ele compressa o corpo dele pra, pro sangue ferver, alguma coisa assim, que fica mais forte. Uhum. Na verdade ele fica mais rápido. E depois tem o. As terceiras. A terceira que ele infla o corpo pra dar um super golpe. E depois fica pequenininho por um tempo. É, o Sanji ele aprende o Diablo Jumbo, né? Que é a perna dele. Sim. Pega fogo. O Zoro aprende novas técnicas, a Nami aprende a controlar o dano climático. Ela troca de bastão, na verdade, ela tá com outro bastão. Sim. No final, de tudo, todos crescem, deixa espaço ali pra outras aventuras que vão acontecer. Até esse momento, assim, aí já passou, sei lá, 200, 300 capítulos. Porra, tanta coisa aconteceu. Você, nesse ponto, você já tá com os leitores fiéis. O pessoal que tá assistindo o anime já tá convencido que esse é o melhor anime do mundo. Todo mundo. Esse final, assim. Pra fechar esse arco, a gente tinha que falar só do barco, cara, que é o momento mais. É, porque meio que como o podcast tá no fim, a gente. Eu dividi no time skip, aí eu dividi entre a equipe formada, mas acho que pra encerrar num coisa que parece realmente o fim, vamos deixar como podcast a saga do Going Merry. Porque no fim desse arco, o Going Merry. É porque ele, tem um momento desesperado lá que eles não tem mais pra onde fugir. É que tá caindo o Enies Lobby. Uhum. Tá sendo demolida e o nego vai morrer aos montes. E aí que aparece o barco. Putz, aí você chora. Aí meio que tem uma transmissão telepática pro cada membro da equipe que pule, não sei o quê. E eles pulam pra água e tá lá o Going Merry, todo acabado, todo fodido. Olha, o navio surgiu do nada. E meio que eles caem no Going Merry, eles conseguem voltar pra Water 7. E ali o Going Merry, ele... Não, eles nem chegam no Water 7, eles chegam em outro navio. Eles chegam perto. E aí usando parte do Going Merry no... O Luffy decide... Aí eles decidem queimar o navio mesmo, né? Porque fazer um enterro pro navio, né? Enterro viking no navio. E o Luffy, as últimas palavras do Luffy, assim, ele pede desculpa. Ele, desculpa, porque a gente sempre quebrava você, o Usopp era ruim, não sabia te consertar, tal, não sei o quê. E o navio fala, não, eu queria poder levar vocês pra mais longe e tal, mas não vou poder. Putz, vai ter que ir, mano. Não, cara, confesso que deu uma marejada, viu, nesse momento, assim, cara. Eu não me importei muito com... Até então eu não tinha tanto, assim... Eu ficava triste, mas esse momento do barco, assim, porra, cara, me deu um nozinho na garganta ali. Falei, caraca... Foi toda hora com aquela cara de bode feliz, sabe? Inocente. E o barco tá morrendo, cara. É foda, cara. One Piece é fantástico, cara. Em One Piece ele consegue, como poucos mangás, ele trocar entre comédia, luta e drama muito bem. Mexer nas três coisas. É um mangá que te faz você se importar com o barco, cara. Isso é verdade. Que faz se importar com o esqueleto de Black Power. É, vai ser One Piece também. É. Tipo, que tinha cenas que tais barcos eram destruídos. Assim, tem amigos meus que assistem e tal. Você fica meio. Eita, tá passando um carro aqui. Polícia. Enfim. Passou um carro alto pra caralho. Enfim. Pô, tem cenas que tal barco é destruído, aí a pessoa fica. Tipo, você fica meio. Você sente. tipo, pela tripulação, de quem comandava ali e tal. Eu gostei que o papá começou assim. Eu tenho amigos que assistem ali. Tem até amigos que assistem One Piece, isso que ele quis dizer. É. Eu tenho amigos. Não, então, exato. Eu não vejo. Mas eu tenho, é porque essa gente que vê. O lance do Goldberg meio que ele era uma constante em One Piece. Você não imaginava que eles iam perder o Goldberg. Você sempre pensa, é mangá, ele vai ganhar upgrade, não sei o que, vai ficar coisa. Não, ele morre. O upgrade é um outro barco. Não é esse barco, é outro barco. Mas acho que esse outro barco aí vai ficar pra próxima parte, hein? Vai. Mas eu gostei do jeito de terminar. Pelo menos a gente não terminou em Skype. Isso. Olha, é muito triste. Eu vou mandar várias artes no Twitter pra você só de Skype. Pode mandar. Mas tipo, um pouco de. Vamos fazer uma rodadinha de considerações finais. No caso do papaco, eu quero saber o que ele achou, se ele esteve acordado. Considerações finais sobre o que passou em uma até agora. E o que. Se vocês tiverem que meio que convencer as pessoas a continuar dando uma palhinha do que vem por aí. Começando com Senna. Eita, logo eu. Cara, com essas considerações finais. Pô, é difícil falar porque One Piece é um dos meus mangás favoritos. Né? Pra galera que quer começar, bom, a única dica que eu dou é preste atenção nas capas, porque One Piece nas capas de capítulo, até nas capas ele conta histórias, né? Ele vai dando pequenos pedacinhos e tal. Tem coisa que aparece depois na trama e você, pô, de onde que veio? Veio das capas, né? Comece pelo mangá, a dica do Augusto é boa. Se você não conseguir comprar pela Panini, porque. Acho que o primeiro número talvez só tenha numa loja aí que tá R$50, né? Procure dar seus pulos aí, vai lá no Japão e leia lá. Uhum. Ou assista o anime. O anime tem no Crunchyroll completo. E eles atualizam toda semana que sai lá também. E é isso aí. Daqui a 10 mil anos você termina. Ó, vocês conhecem o Salimena? Sim. O Salimena tá assistindo. É. E ele já tá longe, hein? Ele já tá no. Ele tá longe pra caraca. Eu não tô conseguindo comer a gente, não, mano. Não, assim, ele praticamente parou de comer, de fazer as coisas dele, né? Pra poder. Mas eu vou ser sincero: se você pular a abertura e o. Que tem a abertura do One Piece, aí depois vem fama, poder, riqueza, o homem, que não sei o que lá. Se você pular isso aí, cara, é 15 minutos de episódio. Uhum. Mas vai, agora, Augusto. Suas considerações finais e palhinha do que vem por aí em One Piece. Minha palhinha em One Piece é que melhora muito. Pra mim vai ter um... Ainda vai... Vai numa crescente ainda. Tanto de ritmo, de aventura. E vai ter um ápice muito grande. E depois há uma pequena queda, que é onde está a saga atual. Acho que não é uma, são sagas ruins que estão tendo agora, mas... Pô, mas a saga atual acabou de começar, cara. Não, a... Desculpa, a saga anterior, desculpa. A saga anterior... Death Rose. Caiu um pouquinho, mas essa nova saga... Mas essa agora o começo também tá um pouco... Tá com alguns vícios que eu... de coisas que eu não gostei, né? Tá ali... Tá me incomodando um pouco. Não tenho curtido tanto. Tá, assim, o padrão One Piece, tá? Quando é padrão One Piece, assim, é muito acima de muita coisa que tá sendo produzida. E também... Muito melhor que Naruto! Isso, porra, com certeza, né? E, bom, incentivar quem queira começar nesse universo, vá tranquilo. One Piece, assim, como o Senna diz, dá pra você acompanhar de boa, tem meios legais e ilegais, né, pra você acompanhar, mas... Tem muitos meios legais, vale a pena apoiar ali a Panini, que tá produzindo, e o Crunch, que tá exibindo. Então, não tem desculpa, sabe, pra, é muito difícil, é de difícil acesso. Acho que, assim, tirando o tamanho, que talvez seja meio impeditivo para algumas pessoas, e porque não teve ainda um final, não tem desculpa, assim, fora essas duas desculpas, pra você. Pô, cara, mas pra mim isso aí não é desculpa, não. Tem fã de quadrinho que lê 2000 edições do Batman, e por que não lê 800 capítulos do... Tem gente lendo Savage Dragon até hoje, né? Então. Acho que é que muitas vezes o reclama, né? Por causa do tamanho, né? Dos volumes, né? Porra, 60 volumes. Mas pra mim passou muito rápido, é uma leitura muito gostosa, muito feliz. Ah, mas lá não tá no 60, lá tá no 79. 70, né? Então, é muito fluida como o Oda desenvolve toda a história, então... O Oda vai ler... é tipo Grant Morrison em japonês. Nossa, essa foi... Não, assim, o Oda, com certeza, ele é um dos top 10 do Japão, e ele sabe contar uma história. Assim, pô, e é uma história de 16, 17 anos que ele já tá contando essa história. Ele domina... então, ele consegue ainda segurar as pessoas ainda, o que é prova da qualidade do produto, né? Poucos produtos, Vide Bleach, né? Que é um outro mangá que começou mais ou menos, acho que um pouco depois. Começou muito bem e hoje tá nesse... Nossa, nada acontece, tá fechado. Esse, né? Vai ou não vai, né? Vai ou não vai? Bleach tá morto. Bleach já tá... É aquela coisa assim, Bleach já morreu há muito tempo e... Isso mostra muita qualidade, né? Enquanto outros mangás caíram muito a qualidade, ele consegue manter um padrão de qualidade ali, de interesse, de acontecer coisas novas, né? Se você compara com outros, né, como o Naruto e o próprio Bleach, o One Piece, ele consegue manter um longos períodos de coisas boas acontecendo, sabe? E mesmo quando não tem coisas tão boas acontecendo, ele se segura ali, ele é um, consegue ser um nota 5, nota 6, quando ele é muito ruim, sabe, pros padrões dele. Diferente de outros que você não consegue nem ler, né? Bleach. Tipo Cadio, né? Tipo Bleach. O Bleach, pra mim, ele é o melhor mangá não história que existe no mundo. Nossa. Você ficar 10 anos não contando nada, que é mais ou menos onde tá Bleach... Bleach tá há vários anos não contando absolutamente nada, só exibindo coisas, imagens, e todo mundo tá aí curtindo até hoje, comprando. Pra mim é uma coisa, tem que dar os parabéns pro cara. Eu fico assim, eu gostaria de ser esse cara, tá ganhando tanto dinheiro não fazendo nada. Que é basicamente isso que ele faz. A história tá 3 anos subindo e descendo. A história do Bleach, nesses últimos 5 anos, sobe. Aí, de repente, todo mundo chega lá no topo. Não, gente, agora é pra descer. Não, todo mundo agora, vamos subir. E é isso que é Bleach. Mas foda-se Bleach. Enfim, Bleach é uma bosta. Vamos continuar aqui com o One Piece, que é uma coisa boa. Cara, foi um dos top 3 da Shonen Jump por muito tempo. Foram Naruto, Bleach e One Piece. Foi o último que eu cheguei, muito por causa do tamanho dele. E, cara, na boa, vai tranquilo, vai favorável, que o mangá te prende, e sempre pensa que ele sempre vai melhorando, ele sempre vai... Tem umas quedinhas aqui ali, mas, porra, ele te prende, ele te dá emoção, ele te dá umas lutas maneiras. Pode não aparecer no início, que é uma coisa bem simples nisso, mas vai seguindo e a gente queria terminar esse podcast, só que One Piece é uma coisa tão denso que não teve como chegar, mas tem a maior porradaria grupal que eu já vi na história de um mangá, que é a guerra do Barba Branca. Porra, aquilo é fantástico, gente, cara. É uma coisa que você pode pegar o volume, são 2 volumes aqui no Brasil, que não tem como você não ficar empolgado. Se você não tem coração. Você abre a página, você fica meia hora olhando assim, procurando todos os detalhes. Sim, parece o desenho do Karl Barth, cara. Falando em procurar detalhe, tem um negócio legal, que tem um personagem chamado Panda Man, que é um cara que é um panda, assim, e que ele aparece praticamente em todos os volumes, você tem que procurar ele tá em algum lugar escondido. Quem também tá escondido é o Papaco. Olha lá, o Papaco. Ele é o Panda Man desse podcast. Então, é exato. Pô, se você pegar tudo que eu falei nesse podcast, deve dar uns 3 minutos. Acho que é muito ainda. Mas, bom, não é a primeira vez que eu ouço falar de One Piece. Como eu disse, eu tenho alguns amigos que acompanham até hoje, tipo, desde moleque esse cara acompanhava e tal. Mas, assim, pelo que vocês falaram, parece que é bem, bem dinâmico. Acho que como toda saga muito grande, deve ter alguma parte que é mais chatinha, deve ter filler e tudo mais. Mas... eu não prometo começar a acompanhar. Eu prometo até, sei lá, ler as primeiras 10 edições, vai. Ó, já é bastante. Mas... Já é bastante coisa. Eu acho que vocês conseguiram abordar muito, muito bem o tema do mangá, do anime e tudo mais. E vocês falando parece muito mais interessante do que eu já ouvi várias outras pessoas falando, então parabéns. E várias sinopses que eu já li também. Mas, infelizmente, nosso tempo de podcast tá acabando aqui. Ah. Né? Não. A gente não teria como falar tudo de One Piece, nem que a gente tivesse um podcast de 4 horas, 3 horas, não, como certas pessoas da concorrência fazem aí. É, que era pra ter um podcast de anime. E tipo, eu quando eu peguei One Piece, eu, cara, não vai ter como ser podcast de anime, não. Oh. Não tem como falar de One Piece. Eu queria agradecer vocês realizaram meu sonho. Meu sonho é participar do podcast de One Piece. Oh. O Augusto sabe, oh, o que eu tô falando. Sim, não? Sim, pô. A gente tava doido pra fazer um podcast, assim. E é muito legal estar participando. A gente tem que fazer um One Piece, cara. Ah. É, porra, seria fantástico. Assim, pô, obrigado a vocês também, os convidados, o Augusto e o Senna, por terem aparecido e falado tão bem de One Piece de uma forma que eu não poderia falar nunca, até porque eu não acompanho. E vamos agora para os recadinhos, para todo mundo fazer seu jabá feliz. E solta a vinheta, por favor. Oh, tudo bem que esse podcast aqui tem o lojinha, que ele não faz mais parte desse site direito, mas usar a vinheta da concorrência é sacanagem, né? Bota uma vinheta de verdade aí, por favor. Dessa vez eu não vi a vinheta também. Igual do outro programa. É, acontece, né? Normal. De vez em quando chega, de vez em quando não chega. Mas, eu tô não sei, aqui. Daqui a uns dois dias, você parar assim, olhar pro horizonte, dar uma relaxada, você deve escutar alguma coisa. Ah, beleza. Só vou falar quando eu ver minha vinheta. Chegando agora na parte dos recadinhos do podcast. Olha só, eu tô falando demais até nesse podcast de animes, hein? De animes não, de One Piece. Olha só. Senna, seus recadinhos, seus jabás, tudo. Pô, que queria agradecer vocês aí por ter me chamado de novo. Eu fico muito feliz, ainda mais pra falar do anime mangá favorito aí. Um dos, né, que eu gosto muito de iShield também. A gente podia fazer um podcast depois. E também eu acho que ele, futuramente, o Senna vai, agora ele vai prometer pra mim, vamos começar a fazer um programa sobre queijo. Ah, credo. Esse anime aí, cara, esse anime, puxando o bordão aí de outro podcast, né, do Lojinha, esse anime pula o corguinho, nossa, velho, é muito errado isso aí. E falar, quem quiser me seguir, segue lá no Twitter, @SennaKurumada, e quem curte Tokusatsu, Jasper, Jiraiya, Kamen Rider, essas coisas, acesse o site aí, é tokusatsu.com.br. Quem gosta de um Power Ranger? Quem gosta de um Power Ranger? Olha, quem gosta de dar uma porrada e tomar uma faísca? Acessa lá. Pode crer. Pô, mas a gente tava pensando até em fazer um podcast de Tokusatsu e chamar você. Só que aí a gente parou e pensou. Não, mas a gente parou e pensou. Pô, o que a gente manja de Tokusatsu? Nada. Power Ranger. Já. Então. Pô, pode falar de Power Ranger. Próxima ideia de tema. Foda-se Tokusatsu. Mas, Augusto, seus jabás, seus twitters, tudo. Meu Twitter é Augusto Seone, tudo junto. Também tô aí conversando com todo mundo também, quiser mandar perguntas, tiver alguma coisa interessante, a gente tá aceitando ali. Dúvida amorosa, qualquer coisa. Qualquer coisa, nós estamos aí. Temos um projeto de futuro podcast aí, eu, Senna, o Cassius, que participou hoje, que é o Rotocast. De vez em quando eu tô gravando. Eita. Pelo YouTube. Quem quiser seguir, pegar o e-mail do Cassius. Já tem link ativo? Já tem alguma coisa. A gente já gravou uns betas aí pra ver se funciona o formato, né? que se trataria esse podcast. Vai estar aí no post. Se vocês me passarem o link, tá aí no post, vocês darem uma ouvida. E deixar o e-mail do Cassius aí, que é mugiwari_cassius@gmail.com. Ele é muito fã de One Piece. É muito fã. Ele realmente não quis participar porque ele é um cara que teve momentos que ele chorou muito e então ele fica com vergonha. Se relembrasse, ele ia chorar junto. É. A gente, como é muito amigo, eu e o Senna, a gente tá aqui. Cássio, a gente sabe do seu amor, viu, pelo One Piece, viu? É, Mugiwari Antonarne Cassius, a gente sabe. E só, fecho aqui. Mais One Piece aí, mais One Piece, mais programas de One Piece. Lojinha, seus jabás. Leia o Aurora, leia o Confentioso, existe um MDM, você que sabe. Leia os contos que eu escrevo no blog, que o Papaco só leu o primeiro e não leu mais nenhum. Eu tô de olho. Ah, mas é bacana aquele conto lá. Eu até falei no outro podcast que eu participei. Você fala pro pessoal ler Aurora, mas você tirou a publicação, não tá online mais? Tá, mas eu, não é pra mais ler Aurora. Ah. É pra ler Convention. Agora é só Convention. Mas como é que vai ler? Como é que vai ler Convention se o Convention é um spin-off do Aurora? Só que não precisa ler. Tá tudo tão planejado, tudo tão certinho que você não precisa de Aurora. Ah, já é um universo à parte. É um universo à parte. Ah. Eu tô muito ansioso. Eu tô muito ansioso pra ler esse livro, porque eu já ouço há tanto tempo o Lojinha falando isso no MDM e em outros podcasts, que eu falei, cara, eu preciso ler isso. Vai ser uma experiência assim que vai me transformar a vida. Caramba. A expectativa tá muito alta, Lojinha. Você não pode decepcionar. Vai transformar a vida de todo mundo, inclusive... Tá, o livro, se tudo der certo, daqui a 2 semanas vai estar com os leitores beta. E em maio, se tudo der certo, vai estar na Amazon. Olha. E como que você faz pra ser um leitor beta? Você manda um e-mail para zoraman2.2@gmail.com. Eu não pago. Boa parte. Bom, isso é importante. Vocês estão fazendo isso por amor? E por nada. Vai ter nomezinho no coisa. Quem quiser formar um fã clube já. Pô, já querer. Ó, é investimento. Lojinha já O primeiro fã clube que tiver, eu mando foto de um nude pra vocês. Não meu. Mas quem sabe. E daqui você falar assim, né? E daqui a 1 ou 2 anos, talvez o cinema. Estamos aí aberto a propostas. Então, estão esperando. Lojinha, mas você não vai mais tentar fazer impresso? Não, deu muita dor de cabeça da última vez que aceitaram a Aurora pra eu sair. Lojinha, então, você tem que falar assim, eu estou muito visionário agora, e pra que físico? Agora é somente digital. Somente digital, pau no cu dessa mídia impressa morta. É. Mas, Papaco, quais são os seus recadinhos? Tem uma coisa, tem um ato que tá meio final? Ah, então, ó, atos finais. Daqui a pouco sai o capítulo 1 e 2 aí pra todo mundo ver online, de grátis. É, quem quiser escutar o QTP também, tem o QTP com Senna, que a gente falou um pouquinho de mangá, um pouquinho de quadrinho, mas a gente só fala muito mais sobre quadrinho mesmo. É, aqui mesmo no Ponto de Ignição, vocês procuram aí, escutem os outros podcasts. Você que chegou aqui por esse podcast, a gente não fala praticamente nada de anime, de mangá em geral, mas tem um podcast também de anime que vai estar linkado aí no post, foi o primeiro, foi até com o Tango que a gente gravou, que ficou muito bom porque também. Quando eles querem punir os leitores, eles chamam a galera pra fazer podcast de anime. Exato. Na verdade, eu tô planejando não tão do que vai ter mais anime. Claro que vai ter anime então. Agora. obrigado a vocês por terem escutado até aqui, obrigado aos convidados por terem aparecido, por terem comentado. Lojinha, pau no seu cu e... Tchau, galera. Muito obrigado a sua... Tchau! Tchau! Bip, bip, bip, xamã.